Hoje sou músico. Ontem saí à rua, num dia assim. E foi aí que arrancou novo episódio a partir das minhas veias criativas. Pouco brilhantes, como sabes. Ontem parecia um estranho no meio de estranhos. Bom, a verdade é que, mais uma vez, fico a pensar de que lado está a estranheza. Já falei contigo sobre este tópico há pouco tempo. Os rostos não me pareceram familiares, comparando com o percurso que escolhi no dia anterior. E olha que o percurso foi o mesmo. Acho eu. Já não tenho segurança completa neste assunto. Isto porque, não sei se alguma vez as viste, as mulheres desta rua parecem mais fracas, os homens mais nervosos e as crianças mais resmungonas, protestantes. Não, protestantes não, que prefiro evitar outras discussões. Nunca reparaste que as pessoas estão estranhas? Espera, estão ou são estranhas? Há tantas coisas que não consigo perceber, que me escapam. Há um mundo à minha volta que eu não entendo e no qual não encaixo. São portas que se abrem, que se fecham, outras que ficam entreabertas à espera de alguma ação minha, mas eu não sei como agir. Tu conheces essa minha incapacidade, parede do meu quarto. Estou perdido, desorientado mais uma vez. Já nem sei como me chamo. Queria sentir-me dentro de algo ou encadeado em alguém, porque estou envolvido num mundo cuja explicação me escapa. E foi nesse momento que decidi enveredar pela música. Escrever, cantarolar, criar, para tentar, através das melodias e dos versos, perceber o que faço, quem sou. Eu enquadro-me no mundo da música, porque é um mundo criado por mim. Contudo, não sei como chego a esse propósito. Talvez os capacetes dos Daft Punk me indiquem o caminho mais adequado. Ou talvez não. Remember my name. Há alguns anos, não muitos, começamos a ouvir por aí que havia azeitonas a quererem levar a lua até uma determinada pessoa. Pois, mas poucos saberão, tu talvez saibas, poucos saberão que já me prometeram um planeta inteiro, já me prometeram a Terra. E esse contexto foi o primeiro que mereceu palavras minhas. Recordei uma mulher, real, que se transforma hoje numa fonte de inspiração não muito bonita para uma melodia. Não sei porque acreditei que iria ter o planeta Terra à minha disposição, só porque ela me disse que eu iria ter. Ela parecia muito disponível e brincalhona numa fase inicial. Mas quando a disponibilidade se revelou num interesse e egoísmo óbvios, e quando a brincadeira descambou em frases indecentes e em rebaixamentos meus em frente aos nossos amigos, parei. Parei a relação com ela e cessei a procura. Começo a escrever. Imaginemos então, amiga, que existe uma outra ela. Sim. A partir de agora, a palavra ela assume um complemento indireto distinto. Se estivesse a retratar um sistema operacional, uma dessas invenções computurizadas, até poderia entrar numa tela de cinema e mudar a designação para her. Ela, a minha, cruza-se comigo e fica realmente interessada na minha pessoa. Ela empenha-se em fazê-la feliz, mas, acima de tudo, em deixar-me feliz. Ela demonstra vontade real de me conhecer plenamente. Ela é genuína quando tenta encontrar tudo e todos que me deixam satisfeito. Ela é carinhosa e trabalhadora quando, uma vez por mês, produz uma refeição especial com banda sonora proveniente de Liverpool. Ela está atenta quando conversamos. Ela é verídica quando deixa verter lágrimas num dia em que não agiu da forma mais correta comigo, conosco. Quando o 2 se transforma no 1, não há razões para arrependimentos, pois não. Nunca me arrependi de ter escrito e cantado sobre ela. Ela era como eu queria que fosse. Mas mesmo que ideada, Será que alguém vai ouvir a minha história sobre esta rapariga? Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Oh, girl. She promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Oh, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there. You feel a fool. Say she's looking good, she acts as if it's understood, she's cool. Depois assumo outra perspectiva de quem pretende criar. Não vejo. Nasci cego e continuo invisual. Ouço a rádio para me descreverem o que habita ao meu redor. Gosto especialmente dos relatos desportivos neste sentido. Ouço música para conhecer e sentir melodias bonitas, como se a música estivesse dentro de mim ou como se fosse eu a tocar os instrumentos. Gosto especialmente dos Stereophonics, neste sentido. E leio. Não através dos olhos, mas sim pelos dedos ou pelos ouvidos. Os escritores são os meus guias. Também quero escrever. Senhor escritor, diga-me, cante-me, como é o mundo à minha volta? Tell it like it is. used to treat you right, give you my time, but when I turn my back on you, then you do what you do. You've just enough in my own view, education to perform. I'd like to shoot you all, and then you go home with you on your own. What do you really know, Mr. Lady? Why don't you tell it like it is? Why don't you tell it like it really is? Before you go on. Desta vez fico aleatório. Opto por uma escrita sem rumo definido, sigo um falatório que pode ser ópera ou um cantar de amigo. Um contexto de um cheiro que passa por nós, um aroma suave que nos encanta, uns versos de um determinado poema que surge na nossa voz, um louvor à nossa terra que canta. Ou um bloco de amor que nos entranha. Ou então aproveitar uma guitarra ao colo e uma amiga em frente, sentir que estamos entre a nossa gente que, desta feita, não é estranha. Adoptar outro visual, elogiar o meu país, falar de forma alegre, jovial, dizer o que sempre quis. Tento explicar o que é o amor enquanto observo um belo mar. Mais ao lado estão laranjas em flor, esplendorosas, que até conseguem fazer os meus olhos parar. Quero colocar toda a gente a cantar. Cantem sobre a música e as suas notas, recordem versos de outros poetas e deixem para o esquecimento todas as derrotas e toda a saudade que preenchem o vosso coração. Esta música até é gira, soa bem. Vocês aí ao fundo, toca a cantarolar também. Saltem para aquele telhado, cuidado, está escorregadio por causa da chuva. Mas espalhem alegria, tornemos mais bonito este dia e animem até aquela vizinha cinzenta, viúva. Soltei-me. Soltamo-nos como lebres. Convido 6 amigos alegres para um certame de preparação para uma outra visão. O sol agora bate nas teclas e vamos fazer uma canção. Neste 16º encontro, já tiveste direito a um conto. Porque, analisemos, uma música parece de um poema que escolhemos, o que por vezes demora a aparecer quando não sabemos o que criar, o que escrever. Eu passo horas, dias, semanas nisto. Quando não sei, tento, persisto. Toco uns acordes na minha guitarra, se tiver para isso motivação. Mas tanta vontade esbarra nas armadilhas do coração. Lembra-te, amiga, que não sou Mozart ou algum rei do género. Apenas toco aquilo que sei. É que a música faz parte da minha vida, mas essa música só tem lógica se ouvires. Para te provar, recorro à gravação antiga e, acredita nisto, parede querida, a minha música só existe se tu existires. Eu poderia criar alguma produção com muito carinho, mas não iria tocar e cantar sozinho. Seja em dó, lá ou mi, a minha música não existe sem ti. Horas, dias, semanas nisto. Quando não sei, eu tento e eu persisto. Toco uns acordes na minha guitarra. Se tiver tiver para isso motivação. Mas tanta vontade esbarra nas armadilhas do coração. Não sou o Mozart ou algum rei, apenas toco aquilo que sei. Assim é o meu dia a dia, construir, reproduzir uma melodia. Quer seja em dó, lá ou mi, não há música sem ti. A música faz parte da minha vida, mas essa música só tem lógica se ouvires. Acredita nisto, querida. Minha música só existe se tu existires. Pois quer seja em dó, lá ou mi, não há música sem ti. Pois quer seja em dó, lá ou mi, não há música. Não há música sem ti. Não há música sem ti. Não há música sem ti. Estou.